Ora, quer uma, quer outra situação, não é aprovada pela Confederação Asiática de Futebol, que rejeita qualquer alteração à data ou à localização do Mundial 2022. O Qatar também, mas há outra questão a ter em conta. É que ainda haveria a possibilidade de, alterando alguma das datas, o Mundial 2022 realizar-se, afinal, em 2023. Ou ainda, a possibilidade de estes jogos entrarem em conflito direto com os campeonatos nacionais de muitos países que certamente farão parte deste Mundial. Em casos como os da América do Sul, os campeonatos começam mais tarde do que, por exemplo, na Europa, em que começam nos meses, mais ou menos, de agosto, setembro e outubro. Ora, a realização de um evento desportivo à escala mundial poderia prejudicar o normal funcionamento de muitos dos campeonatos nacionais. Todavia, esta é uma situação que ainda está em estudo e a causar, desde já, muita, muita polémica. Ainda no futebol, falamos agora de Taça Asiática. Ora, hoje realizou-se a segunda jornada do Grupo C e já está fora a Índia, que perdeu, perdeu com o Bahrein por 5-2. Ora, um jogo com 7 golos no futebol, que é uma coisa pouco habitual de se ver, muito mais nestas provas. A grande figura do jogo foi Ismael Abdulatif, que marcou 4 golos para a equipa do Bahrein. Ora, foi precisamente o Bahrein que começou a vencer, um golo aos 8 minutos da marca de grande penalidade por Fauzi Aiz. Ora, a Índia ainda respondeu. Goramanzi e Singh respondeu aos 9 minutos, restabelecendo então a igualdade de imediato. Só que a partir dos 16 minutos, a equipa do Bahrein caminhou para uma goleada quase que histórica, digamos assim. O primeiro golo foi marcado então por, aliás, o segundo golo por Ismael Abdulatif, que marcou o seu primeiro golo aos 16 minutos, o segundo aos 20 e o terceiro aos 35. Entretanto, a Índia reduziu para 4-2 por Sunil Chhetri e aos 77 o mesmo Ismael Abdulatif fazia o seu quarto golo, o quinto para o Bahrein. No outro jogo, a Austrália e a Coreia do Sul empataram a um golo. A primeira equipa a colocar-se em vantagem foi a Coreia do Sul, com um golo de Gul Ah-Seol aos 24 minutos. A Austrália restabeleceu a igualdade e marcou assim o resultado final por Mil Jedinak aos 62 minutos. Ora, ainda como disse, já está fora da possibilidade de ir aos quartos de final nesta Taça Asiática 2011. No Dakar 2011, já estamos a caminhar a passos largos para o final de mais uma edição. A etapa de hoje, a 12ª, ligou San Juan a Córdoba. Nas motorizadas, Marc Coma foi novamente o vencedor e está agora com uma vantagem de 37 segundos para o francês Cyril Desprez. A luta será renhida e o segundo classificado foi primeiro durante muito tempo, mas acabou por ceder a vitória ao espanhol. Quanto ao português Hélder Rodrigues, ficou hoje no pódio, terceiro lugar para o português, que recuperou mais de 3 minutos para o seu mais direto adversário, Contardo, da Aprilia. Ora, o Yamaha português fica assim em terceiro lugar na classificação da prova de hoje. Continua em quarto na geral, mas com mais de 40 minutos para o chileno. Marc Coma concluiu a prova em 6 horas, 42 minutos e 42 segundos. Já o português Ruben Faria, da KTM, ficou em sexto e continua em sétimo na geral. Nos automóveis, não há muito a dizer. Depois do dia de ontem, Carlos Sainz está praticamente fora das possibilidades de vencer o Dakar 2011. Ao correr, partiu a suspensão e ficou praticamente uma hora a consertá-la. Ora, 52 minutos é o tempo que agora Nasser Al-Attiyah, o primeiro classificado na geral, tem sobre o espanhol que venceu a prova no ano passado. Quanto ao português Ricardo Leal, continua em sétimo na geral. No ténis, Frederico Gil fica hoje a conhecer o seu adversário, o primeiro que defrontará no Open da Austrália, que terá início na próxima segunda-feira. É o uruguaio Pablo Cuevas, também de 25 anos e 63º no ranking da ATP. Ora, Frederico Gil é número 102 e guarda boas recordações do encontro em que venceu em 2006. Quanto aos outros dois encontros, realizados no ano passado, Frederico Gil não esteve tão bem e acabou por perder. Diz mesmo Frederico Gil que é um jogador muito sólido, por vezes joga muito atrás e há que tirar partido disso. São palavras do Frederico Gil, que diz também que está agora a jogar melhor. Frederico Gil tem também tido dificuldades em treinar ao ar livre, já que ultimamente tem chovido muito na Austrália. Ainda assim tem conseguido e diz mesmo que já treinou com João Sousa, outro português que irá então também estar no Open da Austrália. Como disse, a prova começa na próxima segunda-feira e ainda no web vai acompanhá-la a par e passo. Ainda no ténis, realizou-se hoje a final do torneio de Sydney, que foi vencido, surpreendentemente, pela chinesa Na Li, que era apenas a oitava cabeça de série. Ora, venceu hoje a belga Kim Clijsters, que era a favorita para vencer a prova, e é a número 1, aliás, número 3, do ranking ATP, e sim, ex-número 1. Ora, a tenista belga já se tinha defrontado 5 vezes com a chinesa Na Li, e venceu 4 desses 5 encontros. Era, portanto, por todos os motivos favorita, mas hoje, Na Li quis fazer história, e venceu pelos parciais de 7-6, com recurso a tie-break, e 6-3, num jogo que foi, desde o princípio ao fim, um jogo equilibrado. Ora, Na Li marca assim o dia no ténis, num dia em que se conheceu então o vencedor do torneio de Sydney de 2011. E na Fórmula 1, mais uma escuderia a apresentar a data de apresentação do seu novo monolugar. Desta vez, é o bólide da alemã Mercedes, liderada por Ross Brawn. O novo MGP 002 será apresentado no dia 1 de Fevereiro, no dia da primeira bateria de testes para a nova temporada. O circuito Ricardo Tormo será o palco de apresentação em Valência e contará, como já foi exemplo do ano passado, com a dupla de corredores Michael Schumacher e Nico Rosberg. Esta é a quinta escuderia a apresentar a sua data de apresentação. Ao contrário das restantes, a Mercedes escusou-se a divulgar qualquer pormenor sobre o novo bólide. Mas recordemos, e porque já são 5, a Ferrari apresentará o seu novo bólide no dia 28 de janeiro, uma notícia que aqui avançamos recentemente. Na semana passada já havíamos anunciado que a Sauber e a Renault iriam apresentar a sua nova máquina a 31 de janeiro, quanto a Toro Rosso irá também apresentar no dia 1 de fevereiro. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, trago-lhe algumas curiosidades de um desporto que tem jogadores de peso. Talvez muitos já saibam, mas para quem ainda não tem conhecimento, o basquetebol nasceu em 1891 e foi invenção do professor de educação física canadiano no Massachusetts, James Naismith. Foi incumbência que lhe foi dada para criar um desporto que se pudesse jogar dentro de um pavilhão. Ora, com bola, claro. Isto porque, devido ao rigoroso inverno que se fazia sentir no Massachusetts, não era possível jogar futebol americano nem beisebol. Ora, para manter os seus alunos em atividade constante, ele lá criou 13 regras básicas para um novo desporto. Colocou um cesto a 3 metros e 5 centímetros de altura, num cesto de fruta, e lá simulou então como é que seria, na prática, a realização deste desporto. O desporto não podia envolver muito contacto físico, porque o chão era de madeira, e para evitar que os alunos se lesionassem com facilidade, o desporto teria então que ter pouco contacto com o jogador, e muito com a bola e com o cesto. Ora, criou então o basquetebol, modalidade que acabou depois por ficar muito para lá de um desporto de educação física. Foi um sucesso e muitos americanos estavam a jogá-lo pouco depois de ter sido criado. Ora, este é atualmente o desporto que, a par do futebol americano, mais espectadores capta. E em todo o mundo, o basquetebol é talvez o desporto mais famoso, a par do futebol, que lá está. Ora, atualmente o campeonato da NBA, a National Basketball of America, é transmitido para mais de 40 países e tem centenas de milhões de espectadores. Daqui saíram alguns dos nomes míticos deste desporto. Aliás, é a NBA que, de certa forma, comanda o desporto à escala mundial. Pelo menos é um campeonato de referência. Ora, antes de surgir a NBA, surgiu a NBL e a BAA, a Basketball Association of America, em 1946. Nascida que estava, acabou por se aliar depois à NBL, renomeando-se para National Basketball of America. Aliás, National Basketball Association, assim está correto. Ora, até 1950 não era permitida na NBA a entrada de jogadores de raça negra. O primeiro foi Nathaniel, em 1950, para os New York Knicks. Eles que, assim, fazem história ao serem a primeira equipa que contratou um jogador negro a uma equipa que não fazia parte, na altura, da National Basketball Association. Surgiu também a FIBA, a exemplo da FIFA, a Federation International Basketball Association. Ora, a FIBA é atualmente a associação que gere praticamente também o desporto em termos mais técnicos. A exemplo da FIFA, tal como já disse. Ora, desde 1989 a FIBA já conta com mais de 213 associações. E vamos agora a alguns recordes interessantes. Ora, um dos nomes que figurou na história, da NBA e também do basquetebol, é o nome de Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar conseguiu a maior marca de pontos ao longo de uma carreira. Ele que jogou durante quase 20 anos. 38.387 pontos. Mas Kareem Abdul-Jabbar é também responsável por outros recordes. Uma das técnicas mais impressionantes do basquetebol, o Skyhook, é um lançamento que praticamente não permite o bloqueio por parte do adversário. Ora, sem dúvida, uma técnica excelente desenvolvida pelo jogador Kareem Abdul-Jabbar. E já que se fala em bloqueios, foi precisamente ele o maior bloqueador, com 3.189 bloqueios ao longo da sua carreira. Quanto a pontos, o recorde pertence a Wilt Chamberlain, que conseguiu nem mais nem menos do que 100 pontos num só jogo. Ora, esta marca de 100 pontos foi conseguida num jogo entre o Philadelphia Warriors e o New York Knicks, em que só um jogador, neste caso Wilt Chamberlain, fez 100 pontos. Ora, não temos infelizmente connosco o resultado final, sabemos apenas que foi em 1962, dado que era este um dos anos em que esteve no Philadelphia Warriors. Conseguiu nesta mesma década, ou nesta mesma época aliás, a marca incrível de uma média de 50.4 pontos por jogo. Uma marca dificílima de alcançar. E por cima num campeonato tão ativo como este, tão competitivo como é o campeonato da NBA. Mas há um resultado que temos. É o resultado mais expressivo, digamos assim, num jogo de basquetebol. Na NBA, precisamente. Opôs Detroit a Denver. E acabou, sabe a quanto? A 186-184. Foi ao mesmo tempo um jogo mais renhido e ao mesmo tempo também um jogo, enfim, portanto, com mais pontos. Passou dos 300 no total. Ora, estou aqui agora a fazer contas. Ora, 100 mais 100, 80 mais 80, dá no total de 370 pontos. No total do jogo, 370 pontos, então, 186 para o Detroit, 184 para o Denver. Só para completar, isto aconteceu em 1983. Ora, pois muito bem, e é assim que chegamos ao final de mais um Desporto Antena. Foi um prazer enorme estar consigo. Eu volto na próxima segunda-feira. Fique bem, bom fim de semana e até lá.